presente, só meu corpo está presente. Tô com a cabeça no passado, ando meio chateada, porque tenho descontado em alguém que não tem nada a ver. Yeah, yeah. Ele até que tá se esforçando, eu também estou tentando acreditar nos seus carinhos. Vejo que eu tenho vivido, mesmo estando acompanhada, tô me sentindo sozinha, sozinha. É, quando olho nos olhos dele, passa um filme na cabeça. Foi você que teve culpa, talvez ele nem mereça. Toda essa insegurança foi criada por você. Esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros. Esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Mas não vou cair outra vez. Eu já sei que no final. Esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros. Esse cara aqui do lado. Esse cara aqui do lado.